4. Os primitivos livros divinos foram revelados em línguas que estão mortas desde há muito tempo. Na era presente, nação ou comunidade alguma fala tais línguas e há apenas umas poucas pessoas que se jactam de compreendê-las. Destarte, mesmo que tais livros existissem hoje em suas formas originais e inadulteradas, seria virtualmente impossível, em nossa era, compreender e interpretar corretamente suas injunções, bem como pô-las em prática em sua forma requerida. A língua do Alcorão, por outro lado, é uma língua viva, milhões de pessoas falam-na e outro tanto a compreende. Ela está sendo ensinada e aprendida em quase todas as universidades do mundo, todas as pessoas podem aprendê-la, e aquele que não tem tempo para isso pode, em qualquer parte, deparar com quem conheça a língua, que lhe explique o significado do Alcorão. 5. Cada um dos livros sagrados existentes, encontrados entre as diferentes nações do mundo, foi dirigido a um povo em particular. Cada um deles contém um número de ditames que parece ter sido dirigido a um período da história em particular e que supria tão somente as necessidades daquela era. Tais necessidades não são válidas hoje, nem tampouco podem ser aplainadas e propiciamente vertidas para a prática. Depreende-se disto que tais livros eram dirigidos àqueles povos em particular e nenhum deles para o mundo. Ademais, eles não foram revelados para serem seguidos permanentemente, mesmo pelo povo para o qual foram revelados, restringiam-se a influenciar somente sobre um certo período. Em contraste a isso, o Alcorão é dirigido a toda a humanidade. Não se pode suspeitar que injunção alguma tenha sido dirigida a um povo em especial. Do mesmo modo, todos os ditames e injunções no Alcorão são os mesmos que podem ser aplicados em todos os lugares e em todas as épocas. Este fato vem provar que o Alcorão é dirigido ao mundo inteiro, constituindo-se em eterno código para a vida humana. 6. Não há negar o fato de que os precedentes livros divinos cultuavam o bem e a virtude, ensinavam também os princípios da moralidade e da veracidade, e apresentavam uma maneira de viver consentânea com a vontade de Deus. Contudo, nenhum deles era suficientemente compreensivo para englobar tudo quanto fosse necessário para uma vida humana virtuosa, sem nada supérfluo, sem nada carente. Alguns deles excediam em um aspecto, alguns em outros. É o Alcorão, e tão somente o Alcorão, que cultua não apenas tudo o que havia de magnífico nos livros precedentes, porém, ainda, aperfeiçoa os desígnios de Deus e os apresenta em sua totalidade, delineando uma norma de vida que compreende tudo o que é necessário para o homem nesta terra. Os pensamentos se renovam e as culturas se proliferam, a vida evolui e a colheita intelectual da humanidade aumenta a cada dia, e quanto mais a humanidade evolui, mais unida e mais mesclada fica. Os veículos de comunicação em muito ajudam nisso, como se quisessem corroborar as palavras do Alcorão: ó humanos, em verdade, nós vos criamos de macho e fêmea e vos dividimos em povos e tribos para reconhecerdes uns aos outros. 49ª Surata, versículo 13, no que diz respeito à tradução do Alcorão para outros idiomas, dando oportunidade a que outros povos, na pluralidade de suas línguas e cores, possam conhecer a mensagem de Muhammad. Os doutos na matéria dizem: a mensagem de Muhammad é para a humanidade em geral, e, sendo ele árabe, essa mensagem pode alcançar os não-árabes, através de traduções que substituirão o original. Todavia, deve ser uma tradução impecável, correta, concordante, para que se possa coibir a trajetória de muitas traduções incorretas e preambuladas de fábulas irreais. Como o livro de Deus é um mar sem porto, com profundeza ignorada, esforçamo-nos em ter como base para nossa versão uma explicação em estilo contemporâneo, fácil, simples, clara, solerte, sucinta, livre das divergências doutrinárias, dos aparatos artísticos, dos preâmbulos e dos problemas linguísticos, para que isso nos facilitasse e auxiliasse de uma maneira satisfatória a tradução. E foi a paixão pelo Islã, o grande desejo de lhe útil traço. Nós que somos um de seus adeptos, que nos levou a enfrentar a empresa de traduzir o Alcorão sagrado. Depois de muito trabalho, de muita perseverança, e de termos vencido o desânimo que chegou a nos invadir por dificuldades várias, Sai este, gerraças ao Altíssimo, imbuído de força de vontade, seguimos avante, derrubando obstáculos, vencendo etapas, auxiliado pela graça divina. Para tanto, tivemos de recorrer várias fontes, consultar várias interpretações, antigas e modernas. Estivemos trabalhando frente a obras como Akam Al-Qur'an, as máximas do Alcorão, de Abu Bakr al-Razi, Akam Al-Qur'an, as máximas do Alcorão, de Abu Bakr al-Arabi, Muntakab Akam Al-Qur'an, coletânea de máximas do Alcorão, de Abu Abdullah al-Qurtubi, Akam Al-Qur'an, as máximas do Alcorão, de Abu Hassan at-Tabari, at-Tafsir al-Wadi, a exegese inteligível, de Muammar Mahmud Jazi, Al-Qur'an al-Mufassara, Al-Qur'an explicado, de Muammar Farid Waji, Tafsir al-Manar, a exegese da luz, de Muammar Rashid Hida, al-Muntakab fi Tafsir al-Qur'an al-Karim, seleto na exegese do Sagrado Al-Qur'an, publicado pelo Conselho Superior dos Assuntos Islâmicos do Cairo, Tiuli Qur'an al-Qur'an Sagrado, tradução de Maulana Abdur Rahim Tariq, Safat al-Bayan Lima Ani al-Qur'an, gema do discernimento das exegeses do Alcorão, de Hassanain Muammar Maklouf, Time Anin Gofti Glorious Qur'an, o Alcorão Glorioso, uma tradução explanatória de Muammar Marmuduk Piktal, Al-Mujam al-Mufarasli al-Faiz al-Qur'an al-Karim, índice dos termos do Sagrado Alcorão, de Muammar Fuad Abdel Baqi, Tiuli Qur'an, Translation and Comentário ao Corão Sagrado, tradução e comentários, de Ayousef Ali. Na maioria dos casos seguimos as exegeses do Conselho Superior dos Assuntos Islâmicos e do professor Muammar Mahmud Jazi, por se situarem entre as que mais se coadunavam com os requisitos necessários. Por fim, quando ainda na permanência de dúvida a respeito do significado de algum termo, recorremos à ajuda inestimável de S.I. Dr. Abdallah Abdel Shakur Kamel, diretor do Centro Islâmico do Brasil e coordenador dos Assuntos Islâmicos da América Latina, que muito nos auxiliou neste sentido, a ele vão aqui nossos agradecimentos. Queremos render os nossos mais sinceros agradecimentos ao Sr. Jorge Boucher, que lutou conosco, pesquisando, consultando, comparando e encontrando termos que ia ao encontro do sentido preciso, participando também conosco das 5 revisões que efetuamos dos originais. Finalmente, agradecemos a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, participaram na compilação deste livro, desde datilógrafos, digitadores, até impressores. O nosso muito obrigado a todos. Samir El Hayek, São Paulo, 1415 1994 d.C. Índice, número da surata, nome, tradução, primeira, a ele Fátia, abertura, segunda, a ele Bácara, a vaca, terceira, a Irã, a família de Irã, quarta, Anissá, as mulheres, quinta, a ele Maida, a mesa servida, sexta, a ele Anão, o gado, sétima, a ele Araf, os cimos, oitava, a ele Anfal, os espólios, nona, a Titaubá, o arrependimento, décima, Yunis, Jonas, décimo primeira, Ud, décimo segunda, Yosif, José, décimo terceira, a região autônoma de, o trovão, décimo quarta, Ibrahim, Abraão, décimo quinta, a ele Ij, Alij, décimo sexta, Anal, as abelhas, décimo sétima, a ele Isra, a viagem noturna, décimo oitava, a ele Kaf, a caverna, décimo nona, Mariam, Maria, vigésima, Tata, vigésima primeira, a ele Ambiya, os profetas, vigésima segunda, a ele Ar, a peregrinação, vigésima terceira, a ele Numinum, os fiéis, vigésima quarta, Anur, a luz, vigésima quinta, a ele Furkan, o discernimento, vigésima sexta, Assuará, os poetas, vigésima sétima, Anamu, as formigas, vigésima oitava, a ele Caças, as narrativas, vigésima nona, a ele Ancabute, a aranha, trigésima, Arhum, os bizantinos, trigésima primeira, Lukman, trigésima segunda, Assarda, a prostação, trigésima terceira, a ele Azabe, os partidos, trigésima quarta, Sabá, trigésima quinta, Fater, o Criador, trigésima sexta, e assim, trigésima sétima, Asafat, os enfileirados, trigésima oitava, Sad, a letra Sad, trigésima nona, Az-Zumar, os grupos, grupos, quadragésima, gafer, o remissório, quadragésima primeira, fusilat, os detalhados, quadragésima segunda, axura, a consulta, quadragésima terceira, as zucruf, os ornamentos, quadragésima quarta, a ducã, a fumaça, quadragésima quinta, a elijacia, o ginoflexo, quadragésima sexta, a eliacaf, as dunas, quadragésima sétima, mulamad, mulamad, quadragésima oitava, a elifat, o triunfo, quadragésima nona, a ele o jurate, os aposentos, quinquagésima, caf, a letra caf, quinquagésima primeira, aizariat, os ventos disseminadores, quinquagésima segunda, atitur, o monte, quinquagésima terceira, anaj, a estrela, quinquagésima quarta, a ele camar, a lua, quinquagésima quinta, arramã, o clemente, quinquagésima sexta, a ele o áquia, o eventos inevitável, quinquagésima sétima, a ele adide, o ferro, quinquagésima oitava, a ele mujadala, a discussão, quinquagésima nona, a ele ax, o desterro, sexagésima, a ele mutaana, a examinada, sexagésima primeira, as isaf, as fileiras, sexagésima segunda, a ele jumua, a sexta-feira, sexagésima terceira, a ele munaficum, os hipócritas, sexagésima quarta, atitagabum, as defraudações recíprocas, sexagésima quinta, atitalak, o divórcio, sexagésima sexta, atitarim, as proibições, sexagésima sétima, a ele muuk, a soberania, sexagésima oitava, a ele calam, o cálamo, sexagésima nona, a ele aca, a realidade, septuagésima, a ele maarij, as vias de ascensão, septuagésima primeira, nu, noé, septuagésima segunda, a ele jin, os gênios, septuagésima terceira, a ele musamil, o acobertado, septuagésima quarta, a ele mudassir, o emantado, septuagésima quinta, a ele que ama, a ressurreição, septuagésima sexta, a ele insan, o homem, septuagésima sétima, a ele mursalate, os enviados, septuagésima oitava, anaba, a notícia, septuagésima nona, anasiat, os arrebatadores, octogésima, abassa, o austero, octogésima primeira, atitaquir, o enrolamento, octogésima segunda, a ele infitar, o fendimento, octogésima terceira, a ele mutafifim, os fraudadores, octogésima quarta, a ele enxicaque, a fenda, octogésima quinta, a ele buruj, as constelações, octogésima sexta, a ele tarik, o visitante noturno, octogésima sétima, a ele ala, o altíssimo, octogésima oitava, a ele gashia, o evento assolador, octogésima nona, a ele faj, a aurora, nonagésima, a ele balade, a metrópole, nonagésima primeira, akshams, o sol, nonagésima segunda, a ele laiu, a noite, nonagésima terceira, adua, as horas da manhã, nonagésima quarta, axchar, o conforto, nonagésima quinta, atitim, o figo, nonagésima sexta, a ele alak, o coágulo, nonagésima sétima, a ele cadra, o decreto, nonagésima oitava, a ele bainate, a evidência, nonagésima nona, as zalzala, o terremoto, centésima, a ele adiate, os corcéis, centésima primeira, a ele cária, a calamidade, centésima segunda, atitacaço, a cobiça, centésima terceira, a ele aço, a era, centésima quarta, a ele umasa, o difamador, centésima quinta, a ele fio, o elefante, centésima sexta, coraj, os corajitas, centésima sétima, a ele mal, os obsequios, centésima oitava, a ele calçar, a abundância, centésima nona, a ele cafirum, os incrédulos, centésima décima, anas, o socorro, centésima décimo primeira, a ele Massade, o esparto, centésima décimo segunda, a ele Iclás, a unicidade, centésima décimo terceira, a ele Falak, a alvorada, centésima décimo quarta, Anás, os humanos, o significado dos versículos do Alcorão, sagrado, a ele Fátia, a abertura, 1, primeira Zurata.